ouvi uma par de mão. Quem esse aí? Tem jeito não, já pensou de rolê? Tipo, metendo mala, uma preta linda e um asta, liga os bico, tudo fala. Tá roubando, cê não, aí, tá muito bandido. Hey Joe, tá na maldade com o Patrício, é embaçado, irmão. Inveja vem de várias formas, por mulher, dinheiro e droga. Sei que o joelho dobra, é tipo hipnose, que vem com várias doses. B.O. no estoque, fama base de Glock, pelo sonho. Ter por dinheiro e carro zero lá na tranca, olhar pro teto e aqui correr pelo certo. Na intenção dos bicos sujo nem é, só quer mostrar pros cara, né? Aí não ando mais a pé, desfilar na picadilha, bicho é mil grau. Virar motivo de inveja, vagabundo passa mal. Finge que não vê, entra numas esquece. Sei que sempre morre um e vira mó bola de neve. Lema pra falador, sempre de prontidão, de olho no escadão, joga a seta na função. Polícia Militar, alô? Alô, hein, demorou, aqui na vila se criou um pilar de rimador, barato tá louco, vai embaçar, veste treta, os caras tocam o terror, de papel e caneta, deixa eles lá, guardado do mundo isola, mas esse não demora, e manda os cansos agora. É embaçado, a gente incomoda tanto. É diferente quando Deus tem um plano. Eito, é diferente quando Deus tem um plano. É diferente quando Deus tem um plano. É diferente quando Deus tem um plano. Quando Deus tem um plano. É diferente quando Deus tem um plano. É diferente quando Deus tem um plano. É diferente quando Deus tem um plano. Eu sei. Quando Deus tem um plano. Eu mesmo vi. O mar vermelho se abriu. Cristo vem, né? Primeiro de abril. Após a tempestade, arco-íris se abre. Se enterra um monstro e um novo cê nasce. A um passo da liberdade, o renascer do sonho. Só Cristo tem a chave, a porta que Deus abre não tem como. Ninguém fecha, pode vir seta. E uns nazé, povo em age, que testa. A selva maquiavélica e traiçoeira. Todos querem ser reis de toda maneira. E não importa quem sofra, quem chore, quem troca, quem vai em cana, quem morre. Só você vê a importância da oração, do jejum pra vencer toda a tribulação. Pois o acusador de prontidão na espreita, pra roubar, matar, destruir, na febre, na seca. Química perfeita é Deus, pedra de esquina, que traz a salvação a toda a alma perdida, né? Não sou santo, mas vou nessa pegada. Pecado se faz aqui, aqui mesmo paga. Segue a caminhada na fé, cê tá ciente que a oferta de Abel fala eternamente. Ou vai viver por viver tipo Ló, nem o diabo corrompeu, irmão, a fé de Jó. É diferente quando Deus tem um plano. É diferente quando Deus tem um plano. É diferente quando Deus tem um plano. Quando Deus tem um plano. É diferente quando Deus tem um plano. É diferente quando Deus tem um plano. É diferente quando Deus tem um plano. Eu sei. Quando Deus tem um plano.